Através da 35, Netuno 52. Netuno 52, segue litoral sul, corredor axé. Chame o controle em 119-8, bom voo. Grato, mantendo corredor axé para o litoral, controle em 119-8, Netuno 52, bom dia. Zul 5107, a linha e manda cabeceira no zero. Papapá, Romeu, Zulu, Novembro, Recife. Autorizado descida ao 090, abaixo a critério, reporte condições de usuários para modificação de regras, os Romeu, Zulu, Novembro. São 3304, decolada de noite. Chame o controle 119.8, grato, São 3304. Está sob contato radar, Netuno 52. Sobre montanha nível 055 e intercepte agora radial 198 de Salvador. Bem, estou nível 055, detectar 198, Salvador. Oi. Controle Salvador, da 3304. Da 3304, contato radar, submantenha do nível 360, após 2000 pés, voe elefa. 360, após 2000, elefa, da 3304. Quantas milhas irá se afastar? O 52 vai se afastar por 70 milhas. Confirme 70 milhas? Afirmo. Gente. Bom dia, mantenha o nível 180, voando direto em NDB Ilhéus, Gordo 79. Gol 1771, chama agora Brasília, 12425, secundário 2655. A 3171, no Recife. Sete nove, Recife, a frequência que modula. Três um sete nove, se copia o centro, tente contato em 1251. 1998, bom dia. 1998, bom dia. Bom dia, Azul 5107. Azul 5107, contato radar, submantenha o nível 360, mantenha a proa até 3 mil pés. Azul 5107, após 3 mil pés, voe Leda. Mantém proa, 3 mil pés, Leda, após subindo 360, 5107. Mantenha a posição Golfo Quilocha, aguardando a aeronave decolar antes de liberar o eixo. Capatango Golfo Quilocha, autorizado a decolar pista 1-0, ventona 50 graus, 09 nós. 8 Recife. Mais próximo de Ipaboga será atentado com o controle de Salvador, ok? Aguarde a maior proximidade com o controle. Voo 912 no 12, essa é a identificação, desça nível de voo 150. Golfe, fique longe, vai decolar 223, chama o controle 1-1-9-9-8, bom voo. Obrigado, Golfe 9. Então, 3063, ali, mantém captura no 0. Controle Salvador de Papa Tango, Golfe 9. Papa Tango, Golfe, fique lógica, contato radar. Suba e mantenha o nível 1-0-0 após 2.000 pés, voo imóvel. Esse, após 2.000 pés, bom a 100, vou pilotar. 648 está autorizado subir no nível de voo 350, bom no 648. Dois, voe a proa do Papá Sierra 011, o gol 9212. Tá 3304, chame Recife no 288, alterno no 260. Recife no 288, 260, tá 3304. 663, autorizado decolar, pista no 0, ventura 4.0 graus e no 1 na noite. Recife, tá 3663. Pode chamar 63, é uma vez, pode estar pronto. Puxando é 6312, bom dia. Observe a rolagem do Airbus da TAM após a Lima, tem que abrir no 0. Sim, eu estou observando, vai. A minha irmã tem que no 0, tem que ser. Autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050, QNH 10 no 9. Controle, o copiloto voltando, confirmando o liberado do perfil vertical da bomba. Afirmativo livre das restrições para sair da bomba. Copiloto. Tão 3663, decolada de 26, chame o controle 119-18 no voo. 19-18, Sargento. Salvador, bom dia, TAM 3663, 1100 para 300, Dael. TAM 3663, contato radar, sobre mantém nível 300, saída Dael. 300, Dael, 3663. Azul 5107, chame Recife 1251, alterno no 3395. 1251, alterno 3395, bom dia, 5107. November Recife. Controle Porto Seguro no 209. Recife, bom dia, Azul 5107. Azul 5107, bom dia, sendo identificação, submantém nível de voo 350 após a posição Leda proa de Brigitte. Confirma o nível, pode subir? O 360, confirma, nível final, solicitado. Afirmativa, 360, então, após Leda Brigitte. Imagem do Airbus da Avianca Lima, tem cabeceira na zero. Som constante, cara, né? 3663, correção, para 3663. Ok, a instrução, qual é a instrução da restrição, quanto que é? Submantenha o nível 160, restrito, devido a tráfego anteriormente informado, um Charlie no 30, agora nossa posição de 3, correção, 9 para 12 horas, 30 milhas, mantendo o nível 180. Restrito no 60, está 3663. Oceana M1312, decolando as 28, chama o controle em 119, no último voo. 98, boa. Chama agora 1260, alterna 288. Controle, Salvador, chama M1312, bom dia, passa B400, Puka Jamon. Chama M1312, contato radar, se mantém o nível 350, sai da Puka. A Puka 350. Aciona identificação, mantém nível de voo 370. Sente, troca frequência para 1251. Azul 4299, recebe. Ciente, permanece nesta, Azul 4299. Fez 179, recebe. Aqui 5221, decolada 30, chame o controle em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho, 5221. Controle, bom dia, trip 5221, passando 1000. Perfil da árvore subindo para o 200, autorizaria por gentileza a liberação da restrição. Ciente, livre da restrição, trip 5221. Ponto seguro 120, décimo nove. Então, 3179, recebe. O centro, não, 251, não. Turbo 52, chame o canal Tango 105, Tango 115. Brasil 2425, secundário 2655. Controle 198 da 3859, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3859, cruza 1700 na Arbórea, né? Arbor 360, TAN 3859. Controle o TAN 3259, ou TROVE, autoriza a PROA de alerta. Ativa a PROA de alerta, o TAN 3259. Ok, autorizando a alerta, TAN 3259. sub, mantenha o nível de voo 320 na Proje Bridge. 3663, repita. Recordo, vou 643. Tá, vou estar na 62. Após 2000, Lebel. Down 3515, passei a identificação, mantém o nível 340. Alpine Approach da posição Bridge. Salvador, 39950. 39950, contato radar, se mantém no nível 400, conforme autoridade. Gente, atenção, 400-9950. Corona em evento momento. American 2 3 in the flame, 2000 for flight level 360. Momo departure.